Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, sou o administrador do canal e também o host deste podcast. No episódio de hoje, eu falarei sobre como comecei a trabalhar com tecnologia. Então, beleza, pessoal? Antes mesmo de começar a falar sobre o assunto principal deste podcast, eu irei falar um pouco sobre o que a tecnologia representa para mim, como eu descobri a tecnologia. Como eu acabei utilizando a tecnologia para, além de trabalhar com ela, também produzir conteúdo. Então, necessariamente esse áudio ele vai ficar tamanho aí, talvez até que grande, mas o propósito desse podcast é trazer um conteúdo diferente para vocês que já acompanham o canal Projeto Root no YouTube e que gostam aí da mídia podcast. Então, eu resolvi aí levar esse projeto adiante aí a um próximo nível, né? Essa é uma ideia que já há bastante tempo se teve em começar a produzir conteúdo em áudio para quem é inscrito do canal no YouTube, em função de diversas adversidades aí que ao longo dos 4 anos que o canal Projeto Root vem criando conteúdo no YouTube, nós acabamos aí utilizando somente o material em vídeo, tá ok? Então, como esse é um episódio inicial, experimental, prometo que nos próximos serão melhores, pelo menos tentarei colocar ele com maior qualidade, enfim, eu vou ficar aguardando o feedback de vocês aí, para quem escutar, para quem gostou do episódio, para quem quiser colocar aí seus comentários, enfim, aberto para que vocês façam aí as suas devidas pontuações em relação a este episódio, tá ok, pessoal? Então, este conteúdo ele tem esse intuito mais de trazer vocês para o background, digamos assim, do canal Projeto Root. Então, é mais um bate-papo, é mais uma forma de conversar com vocês, de falar com vocês, porque muitas vezes quem trabalha com tecnologia acaba se isolando e tendo uma vida social um pouco diferente. Então, esse vai ser um episódio que eu vou comentar como eu enxergo a tecnologia, mas como eu comecei a trabalhar com ela. Então, antes mesmo de começar a falar sobre como eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu vou pontuar algumas fases da minha vida que eu acabei descobrindo a tecnologia e como isso, de certa forma, quando muito novo, me emocionou, porque talvez eu até não consiga colocar exatamente as datas, né? Não consiga me lembrar, porque são episódios que eu vou acabar me lembrando durante a conclusão do raciocínio e eu vou passar para vocês. Mas lembro que aí antes dos anos 90, eu já tive acesso aos primeiros computadores aí na minha infância, onde eu ia nas férias para casa do meu pai e ele tinha lá um computador, porque na verdade ele começou a trabalhar com informática e ele tinha na época uma serigrafia e aí ele fazia alguns materiais gráficos e toda vez que eu ia lá para casa dele, eu acabava mexendo então no computador que ele tinha. Então eu me lembro que ele tinha um equipamento chamado VIC-20, que é um computador bem antigo, e ele me mostrou aquele computador. Ele é um Commodore, se eu não me engano. E lançaram a versão dele no Brasil, se eu não me engano, com o nome de VIC-20, alguma coisa do gênero que eu não me recordo agora. Mas eu lembro que quando eu comecei a dar ali os primeiros passos na informática foi logo nessa época aí, onde tinha um computadorzinho também chamado PenseBem, que era uma espécie de microcomputador para criança, e eu acabei tendo então contato com esses equipamentos aí, tudo lá na casa do meu pai, né? Então, quando eu ia nas férias, né, os meus pais são separados desde de muito novo, né, quando eu era muito novo, quando eu ia lá para casa dele, eu tinha acesso então a esses equipamentos. E foi meio que um amor à primeira vista, né? Eu lembro que ele me mostrou o computador, a gente ligou numa televisão na época, os computadores eram ligados numa televisão para que funcionasse, para que desse vídeo. Ele me mostrou um livro onde tinha alguns comandos, eu não fazia ideia do que que era aquilo, mas eu lembro que ao término de digitar aqueles comandos, então eu tinha um jogo lá que na verdade era a letra F, imaginem a letra F deitada, né? Então ela está deitada e ela simbolizava um cavalo, e aquele cavalo começou a mexer-se na tela. Então nós passamos um final de semana inteiro programando, eu não sabia o que era programação, e quando lá nas linhas 20 mil, 50 mil, não me lembro agora, eu sei que em um determinado momento tu ia compilando o teu código e aí ele apresentando, ó, você errou na linha tal, você errou na linha tal, e aí nós íamos construindo o programa. E para vocês terem uma ideia da onde que surgiu o programa, o próprio manual do equipamento traziam alguns exemplos de programas, tudo redigitado, né? Então tinha todo o livro escrito e ali tinha como a indentação, toda aquela questão da programação. Só que, claro, como eu era muito novo, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo ali. Eu só sabia que ao final de um determinado tempo, depois de digitar, tu tinha acesso a um joguinho que na verdade era a tecla F, né? Era a letra F que ficava ao contrário e ela ia movimentando conforme tu ia apertando as setas do teclado, esquerda, direita, cima, baixo. Eu não vou me recordar exatamente como funcionava o jogo, porque isso aí faz mais para mais de 20 anos isso, né? É bem provável que nem exista mais esse equipamento, uma vez que acredito eu que quando eu já tive ele já não era um equipamento ponta de linha. Acredito eu que por mais que meu pai quisesse comprar equipamentos novos, computadores naquela época, na década de 90 ali, eram valores de casas e carros. Então acredito eu que sim, meu pai tinha um equipamento interessante, mas acredito eu que ele não era um equipamento top de linha, né? Até pela questão do que ele usava, para que ele utilizava o computador. Eu lembro que ele utilizava o computador para fazer serigrafia, então ele basicamente ele tinha alguns bancos de imagens, eu não recordo como que ele conseguia aquelas imagens. Na época eu lembro que não era por internet, eu acho que era através de disquete, algo do gênero. E ele parava aquela imagem na tela e com um papel vegetal ele colava na tela e ele passava por cima, né? No caso ele ia fazendo o desenho da arte que ele queria lá fazer na serigrafia com um nanquim, né? Com a caneta de nanquim. Então isso me chamou a atenção naquela época. Eu não vou entrar em detalhes aqui exatamente como é que ele trabalhava, porque até eu era muito pequeno, não recordo exatamente. Mas o que me chamava a atenção era que ele usava um equipamento ligado numa TV, e essa TV tinha uma imagem, e essa imagem ele utilizava para fazer a serigrafia. Então, além de tudo, ele tinha que utilizar aquela imagem que estava numa tela, com um papel vegetal, e com uma caneta de nanquim ele ia desenhando por cima aquela arte, né? Então ele desenhava aquela arte ali. E isso daí, imaginei numa época onde não se existiam impressoras, né? Recém a tecnologia estava começando a chegar no Brasil. Não que não existissem equipamentos gráficos como impressoras, mas acredito eu que eram bem mais caros que os próprios computadores que custavam o valor de casas e carros. Então isso para um cenário aí de um brasileiro, onde meu pai era um microempresário, era bem fora de questão, né, ele ter esses equipamentos top de linha. E aquilo ali me chamou a atenção que todos os anos eu voltava na casa do meu pai e ele sempre tinha um equipamento mais recente. Claro, eu ia só nas férias de final do ano, então eu voltava para minha cidade natal. No próximo ano, quando eu retornava lá, meu pai já estava com um computador mais atualizado. Até que chegou um dia que ele me deu um computador, e eu lembro até hoje que esse computador era o antigo dele, então ele comprou um recente para ele, né, mais novo, e me deu o anterior dele. E ele me falou que aquele computador eu tinha que fazer ele funcionar para poder ficar com ele. Então eu tinha que ler livros e eu tinha pouco acesso a esse tipo de material. Então não é que nem hoje que tu abre uma wiki, por exemplo, aí, a wiki do projeto, tu tem acesso a muita informação, né? Ou a um Google, dá um Google ali numa função, tu acha o projeto ou a instrução. Naquela época não se tinha esse acesso rápido. Então eu lembro que eu os livros que ele tinha era geralmente no idioma inglês, eu não sabia quase nada de inglês, na verdade eu acho que eu não sabia nada de inglês, e eu me lembro que eu via muitas figurinhas assim, e comandos aleatórios, e aí eu começava a digitar aqueles comandos, e muitas vezes funcionava, outras vezes não funcionava, muitas vezes não apareceu nada na tela, enfim, eu fui levando isso daí, até que eu fiz aquele equipamento funcionar. Primeiramente, antes de saber utilizar um computador, eu soube arrumar um computador. Isso daí, eu vou fazer um contraponto com os dias de hoje, que essa situação me auxiliou muito no que eu me tornei hoje, no profissional que eu me tornei hoje. Porque eu recordo que naquela época, como eu não tinha acesso a muita coisa, eu tinha que experimentar várias coisas. Então, hoje, quando eu estou procurando uma ferramenta, quando eu estou fazendo algum teste, é exatamente isso que eu faço. Eu procuro, eu pesquiso, eu testo. Porque eu já vim de uma época que isso era natural fazer. Não é como tu ter uma receita de bolo que tu vai lá e ó, executa e tá pronto, né? Então, eu tinha que realmente fazer aquilo ali funcionar sem saber muita coisa sobre como funcionava. Então, voltando lá para antigamente, quando eu tive esse computador funcionando, meu pai fez uma proposta para mim. Olha, se no próximo ano que tu vier, tu tiver notas boas, eu não me lembro se eu tinha que passar, eu me lembro que eu andava meio mal na escola, mas eu lembro que ele me fez essa promessa. Se tu vier com uma nota boa para cá nas férias, quando tu voltar, tu pode levar ele para ti. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu voltei para minha cidade natal e tentei me dedicar ao máximo na escola, né? Eu me lembro que não tenho certeza se realmente eu me dediquei ao máximo, mas o que eu me recordo é que realmente eu trouxe um computador para casa no término das próximas férias, né? E cheguei em casa, montei o computador. Ah, foi uma festa, porque imagina, na minha cidade ninguém tinha computador, e eu fui a primeira pessoa, assim, na verdade, o computador naquela época era tido como um videogame diferente, né, porque ele só servia, e muitas vezes, para jogar com joguinhos bem arcaicos, ou, né, quando tu tem um super computador, que naquela época era considerado super computador, tu utilizava ele para fins profissionais, como cálculo, como o meu próprio pai utilizava para fazer essa arte, né. Então, a arte gráfica não eram usos como os que nós estamos acostumados a fazer hoje em dia. Mas, quando eu comecei a utilizar este equipamento, eu comecei a entender um pouco mais sobre arquiteturas de computadores. E eu lembro que, quando eu liguei ele na minha casa, ele não funcionava novamente. Eu acho que ficou muito tempo parado, enfim, da viagem. Enfim, eu era muito novo, eu não tinha o menor conhecimento do que poderia ter acontecido com o equipamento, né? E eu lembro que eu desmontei todinho o computador, todinho, desmontei ele, eu não sabia tirar um parafuso, mas eu desmontei todinho o computador, né? Então eu tive que aprender a desmontar esse computador, e o grande problema foi quando eu fui montar, exatamente, né? Porque imaginem, uma criança, né? Uma criança, era, tinha ali por volta de 10, 11 anos, talvez. Não vou me recordar exatamente a data, mas eu acho que eu deveria ter ali em torno de 10 a 11, no máximo 12 anos, né? Então, não tinha curso, não tinha, ninguém tinha computador naquela época. Pelo menos na minha região era bem difícil de conseguir achar um computador. Não um computador residencial, mas talvez até industrial tivesse, né? Então, no meu ciclo ali de pessoas que eu tinha contato, ninguém tinha um computador. E isso fez com que eu tivesse que aprender sozinho a montar, desmontar. E é claro que quando eu fiz esse procedimento de desmontar o computador, na hora que eu fui montar, ele não funcionou. E aí eu tive que, na época, eu fui num orelhão, né, aqueles telefones públicos, e liguei pro meu pai e falei, olha pai, não consegui fazer funcionar o computador. E meu pai falou, bom, eu já te dei ele, tu podes tentar fazer ele funcionar, ou se não, quando tu vieres de férias aqui na minha casa, a gente tenta arrumar ele. Só que, claro, como eu era criança, o que, que eu fiz? Eu comecei a mexer nele, né? Então, acredito eu que depois de 2 ou 3 semanas o computador não prestava mais, porque eu desmontei e montei aquele computador tantas vezes que eu não me recordo de ver ele funcionando novamente, né? Até que chegou o dia que eu fui à casa do meu pai, né? Voltei nas férias dele, levei o computador. E aí, chegando lá, nós vimos que eu tinha ligado a fonte ao contrário, né? Eu tinha ligado a fonte de alimentação na placa-mãe ao contrário. Então, eu queimei a placa-mãe do computador, queimei a fonte e queimei o HD. Então, foi um equipamento que eu acabei perdendo. Como meu pai não tinha comprado um equipamento novo na época, eu acabei ficando sem computador, fiquei mais algum tempo sem computador, né? Até que o meu pai comprou um novo computador. E aí ele me deu novamente o computador dele, né? O antigo, e ficou com um mais novo. E aí eu lembro que foi um Pentium 100, se eu não me recordo agora. Acho que foi um Pentium 100 que ele me deu, e ele tinha um Pentium 130, ele comprou um Pentium 133 e me deu o Pentium 100 dele, né, com 8 MB de memória, um HD de... era um HD de 850 MB, se eu não me engano. Não, 550 MB, era um HD de 550 MB, onde rodava ali o Windows 3.11. E eu lembro que o computador dele... Não, na verdade eu rodava o Windows 3.1 e o computador que ele ficou rodava o Windows 3.11, que era aquele Windows para networks, tinha as opções e as funções para conexão com rede. Já o que eu fiquei não tinha essas opções, que era um computador mais doméstico mesmo, né? O Windows era mais doméstico. Mas para resumir assim a história para vocês daquela época, eu lembro que por diversas vezes eu tive que reinstalar o meu computador. Inclusive chegou uma época que eu tive outros computadores. Enfim, eu não vou detalhar exatamente toda essa parte aí para vocês. Mas eu me lembro que chegou uma época onde eu tenho uma irmã que ela tem 10 anos de diferença, mais nova, né? E eu lembro que quando eu comecei a mexer muito com o computador, eu ensinei ela a formatar o computador. Então foi bem bacana essa parte, sim, foi bem legal, porque tipo, ela tinha um conhecimento de tecnologia já para formatar computador. Então foi bacana. Ela não tinha 10 anos, tá, gente? Ela tem uma diferença de 10 anos. Então, na verdade, quando eu fiz esse procedimento aí de ensinar ela, eu acredito que eu já deveria ter aí por volta de uns... Olha, eu deveria ter por volta dos 18 anos e ela já tava com seus 8 anos também, é... É, realmente, a gente meio que começou junto, né, na informática, né, e foi bacana, assim, sabe, ver ela desde pequena já aprendendo a mexer com o computador como eu aprendi, né, claro que com muito mais facilidades, obviamente, mas ela começou basicamente com a mesma minha idade a mexer com o computador. Lembro também que em diversos momentos, assim, eu acabava descobrindo os problemas por acaso. Então, nessa mesma época que eu tive computador em casa, as pessoas começaram a adquirir os seus primeiros computadores, começaram a comprar os computadores domésticos, e como não tinha muito conhecimento, as pessoas não tinham muito conhecimento naquela época sobre o que era um computador e como ele funcionava, por eu já espalhar no meu ciclo de amigos e familiares que eu mexia com o computador, então isso proporcionou uma pequena, digamos assim, uma pequena profissão que estava começando naquela época, que eram os técnicos em informática. Então, naquela época, existiam técnicos em informática, dos quais, geralmente, eles trabalhavam em escolas de informática, que aí também começou a crescer as escolas de informática na minha região. E eu fui um aluno assíduo de vários cursos que tiveram aqui na minha região, tanto que teve uma escola de informática que ela oferecia um leque de cursos, e eu, quando concluí esse ciclo de cursos que eles colocaram à disposição no mercado, eu fui lá e refiz todos novamente, porque eu queria ficar em contato com a tecnologia, né? Eu queria ficar em contato com a informática. E assim fui trabalhando, e assim eu fui me profissionalizando, digamos assim, né? Mesmo que numa época ainda bem arcaica, não se tinha internet, mas como eu vivia dentro da escola de informática, eu pegava vários cenários. Então lembro que na época, quando chegou assim computadores que eram possíveis ligar em rede, eu era o primeiro aluno a mexer nos equipamentos, assim, a testar novas tecnologias. Então foi bem bacana essa parte, foi bem legal. E logo depois, quando vieram os links de internet, não se tinha internet banda larga, principalmente na minha região, por ser do interior do Rio Grande do Sul. Então nós utilizávamos internet discada nas escolas de informática. Então eu lembro que tinha lá a aula de internet, era aos sábados, geralmente era sábados a partir das 9 horas, ou se não, eram sábados às 14 horas, né? Que era o horário ali que podia conectar na internet. Então, nesse horário, eu ficava fazendo monitoria na escola de informática e também utilizava ali um outro computador para fazer as minhas primeiras pesquisas na internet, né? Então, isso já se passaram-se anos aí, tá, gente? Então, só para vocês entenderem a cronologia aí. O que eu gostaria de enfatizar, assim, é que hoje nós vivemos numa época que nós estamos a dois cliques de qualquer informação que se pesquisa, né? Então, se tu tem uma dúvida relacionada a um determinado problema, tu vai facilmente dar um clique no Google e o próximo no pesquisa. E naquela época não se tinha isso, né? Então era muito difícil o acesso à informação, era muito mais um prazer de hobbyista, digamos assim, de hobby mesmo, né? De não digo nerd, eu acho que nerd não se encaixaria muito bem nessa parte, mas era aquela questão de querer descobrir, de querer saber como é que funcionava o computador, e era tudo novidade, era a brincadeira do final de semana, era a brincadeira de pessoas que queriam estar inseridas nesse mercado, assim. Isso aí foi muito legal, e isso é uma lembrança que eu tenho, que hoje eu percebo que pessoas que nasceram aí pós ano 2000, eles não têm essa mesma, não digo vontade, mas essa mesma força de, sei lá se força de vontade contaria, mas, ou curiosidade, talvez eu digo até curiosidade, porque tá muito pronto as coisas, né? Tu quer jogar, tu tem um aplicativo no teu celular que tu joga. Na época que eu comecei, tu tinha que construir o teu próprio jogo. Não existia uma loja onde tu pudesse escolher um acervo entre 10 mil jogos e escolher um jogo para jogar. Tu tinha que digitar comandos, né, que são as linguagens de programação, e construir o teu próprio jogo. Então eu acho que isso daí meio que se perdeu no tempo. É claro que não quero comparar a qualidade e a quantidade de jogos que se tinha no passado com as de hoje em dia, mas eu quero enfatizar a questão da curiosidade e da vontade de querer aprender, porque essas pessoas que nasceram pós ano 2000, elas têm tudo muito pronto, muito é só do next finish, tá pronto, já tá funcional. E quem aí nasceu entre 70, 60, 70 ou 80, já teve esse contato inicial ali de mão na massa, de ter que fazer acontecer, de ter que buscar informação no manual, na última linha do manual, tu descobrir que o problema era porque no livro foi escrito em caixa alta e não deveria. Então, isso daí é que eu vejo que quem nasceu aí depois dos anos 2000 não tem essa força de vontade de querer ir atrás da informação. E isso, por um lado, assim, é tão nítido isso no Projeto Root, que muitas vezes as dúvidas, elas são por pura falta ou de vontade de querer ler, ou por vontade de querer assistir o vídeo até o final. Muitas vezes eu vejo os comentários que o vídeo é muito longo. Tem o porquê ele é longo. Tem um motivo pelo qual ele é longo. É porque eu quero passar o máximo de conhecimento possível. E muitas vezes eu tenho que reduzir isso nos vídeos para que eu não seja penalizado nem pelo YouTube, muitas vezes que não entrega os vídeos corretamente, ou deixa no ranking mais abaixo porque tem muito tempo o vídeo. Enfim, ou até mesmo porque as pessoas acabam não querendo assistir um vídeo muito grande. Querem uma receita de bolo de 30 segundos, é impossível de eu passar conhecimento para vocês em pouquíssimo tempo. Eu poderia fazer um vídeo de um minuto no canal, mas qual é a qualidade do ensino que eu estou passando ali? Qual é a qualidade do conteúdo que está sendo passado ali? Não desmerecendo quem faça vídeo rápido. É interessante ter um vídeo rápido ali, um vídeo de poucos segundos ou poucos minutos. Mas qual é o propósito daquele vídeo? É ensinar ou é só mostrar que tu sabe fazer? Porque eu poderia fazer um vídeo de um minuto onde eu estou mostrando, ó, eu sei fazer isso aqui, ó. Como é que eu fiz? Como é que tu fez? Né? Alguém poderia perguntar, tá, como é que tu fez? Ah, mas para mim mostrar como é que eu fiz, eu vou, ao invés de levar um minuto, eu vou levar aí 30 minutos. Ah, mas aí é muito tempo para mim ver. Bom, então tu não quer aprender, tu só quer resolver o teu problema. Então, eu vejo muito isso hoje no canal Projeto Root, que as pessoas, elas querem tudo muito pronto, muito rápido. Bom, não é muito o propósito do canal Projeto Root fazer isso. O canal Projeto Root, quando eu tive a ideia, foi justamente aquela ideia bem raiz. Por isso o nome do canal é Projeto Root, porque eu vou sim falar de conteúdos técnicos, eu vou sim falar de conteúdos mais avançados, e eu vou sim falar com uma metodologia acadêmica. Então, tu não vais ir para uma aula numa faculdade ou num curso superior, que seja, o que for, e chegar lá e falar pro professor, olha, a tua aula tá muito demorada, dá o conteúdo aí rápido porque eu preciso ir pro intervalo, eu preciso ir lá tomar um café. Tu não vai fazer isso aí na tua faculdade, ou vai? Bom, se tu vai fazer isso na tua faculdade, ou se tu faz isso na tua faculdade, repensa, então, o motivo pelo qual tu tá lá dentro. Porque certamente não é para te transformar num bom profissional. No máximo, tu vai conseguir te transformar num bom bombeiro. Tu vai viver apagando incêndio. E a prova disso é que eu tenho, infelizmente ou não, eu tenho colegas de profissão que foram para a faculdade querendo receitas rápidas para solucionar problemas rápidos. O grande problema de tu ter uma receita que soluciona um problema rápido é que tu não sabe o que está sendo feito. Tu não sabe o que vai fazer, tu não sabe o que aquela aplicação faz de fato. Tu sabe que se tu executar um script ou se tu executar um determinado programa vai resolver aquele problema, mas tu não sabe se aquela solução se aplica a uma outra, a um outro problema. Então, tu tendo uma teoria, tu tendo toda um embasamento teórico, por que funciona a ferramenta, como que ela funciona, tu não vai passar por esse tipo de problema. Mas como que tu consegue isso daí? Com bastante treino, assistindo bastante conteúdo, estudando bastante, passando por diversos problemas na hora de aplicar a solução. Aí tu vai ter aquele embasamento. Mas tudo isso aí que eu tô falando não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso. O grande problema é que mesmo sabendo disso, as pessoas querem coisas rápidas. As pessoas querem, eu tive um problema, resolve. Né? A quantidade de vezes que eu vejo as pessoas pedindo auxílio por e-mail, WhatsApp, para instalar uma determinada aplicação, quando na verdade a solução está ali, está no canal, está no vídeo, está no TXT, está na Wiki, mas a pessoa ou não tem tempo de fazer, ou ela não quer aprender, ela só quer resolver um problema. Então, isso aí é uma coisa da cultura de quem nasceu pós ano 2000. Não que quem nasceu antes do ano 2000 seja perfeito, seja super estudioso, é óbvio que não. Mas se tu comparar pessoas que nasceram pós ano 2000 com pessoas que nasceram antes do ano 2000, tu vai chegar numa leve conclusão que toda pessoa que nasceu antes, ela tenta resolver primeiro sozinha, depois ela até pede ajuda se ela tiver dificuldade, mas ela vai até o limite, ela vai até onde ela consegue ir. E já quem nasceu pós ano 2000, não, ele já quer resolver, eu quero só resolver isso aqui rapidamente, eu quero só botar para funcionar, eu só preciso botar aquilo ali. Então isso daí, de fato, é um negócio que realmente atrapalha o profissional, né? Quando a pessoa pensa em ser um profissional. Então, lembrando isso lá na época que eu comecei, é interessante que eu, muito aula particular de informática dei, e eu acho que a didática meio que veio junto comigo da época que eu comecei. Então, essa vontade de falar, de me expressar, de mostrar o conteúdo, vem desde aquela época. onde eu tive que pesquisar muito em livros, em inglês. Na época eu não sabia nada de inglês. Imagina uma criança, não tinha aula de inglês. Não é que nem hoje que uma criança estuda num curso de inglês. Eu não tive acesso a curso de inglês. Então, era muito da minha vontade de ver aquilo funcionando, né? Então, isso daí realmente me auxiliou muito na construção do canal Projeto Root e na construção da minha profissão, né? Eu fui criando o profissional Diego Costa ao longo dos anos e isso reflete justamente o que eu tive lá no passado. Eu tive um computador que foi dado pelo meu pai, que utilizava profissionalmente, e eu comecei a utilizar ele para teste, para aprender realmente. E eu lembro que não era comum tu encontrar computadores em todos os lados. Eu tive que me virar muito sozinho. E isso daí foi graças aí ao meu pai que me apresentou o VIC-20. Então, hoje eu faço uma comparação, né? Uma criança hoje, vamos botar aí 7 anos, ou até menos, né? Uma média aí de 7 anos, ela já tem um tablet na mão, um smartphone do pai ou da mãe na mão, e sai utilizando aí para instalar aplicativos, né? É um contraponto aí com a nossa tecnologia atual, com a tecnologia de alguns anos atrás. Então eu vejo que trabalhar com tecnologia hoje, ela é necessariamente uma cultura, digamos assim, de quem nasce nos anos pós anos 2000. Vamos botar aí, quem nasceu depois de 2010, certamente já vai, quando chegar aí nos seus 12, 15 anos, essa pessoa já vai naturalmente lidar com a tecnologia como eu lido. Porque hoje, dificilmente tu vai ter hoje que desmontar um computador para saber se está funcionando. Hoje está muito mais barato e acessível, né? Por mais que tu desmonte um computador, né? Tu vai ali na loja, na esquina, compra a placa, volta para casa e instala tu sozinho. E os próprios sistemas operacionais foram evoluindo ao nível de um usuário que nunca fez uma instalação no computador, saiba fazer instalação no Windows, por exemplo. Vamos falar no mundo Windows. Bem ou mal, é o sistema que está na casa das pessoas. Gostaria eu que todos estivessem utilizando Linux. Pelo menos estariam mais seguros. Ou não, depende do ponto de vista. Mas vamos falar em termos gerais de Windows, não tem problema. Mas imaginem, quem nasce agora de 2010 para cá não vai ter esse mesmo problema de ter que descobrir as coisas, né? Porque imaginem, já tem Windows 10, então tipo, a instalação do Windows 10 é tudo automática praticamente, avançar, pronto, tá aqui o Windows funcionando. Não tem aquele negócio de pega disquete, troca disquete, bota disquete, corrompeu o disquete, vai na casa do amiguinho com um disquete para fazer uma cópia, ou muitas vezes o amiguinho não tem, aí tu tem que ir na casa de um outro amigo, ou tu tem que procurar alguém que tenha. Então, eu vim numa época que não era considerado pirataria fazer cópia de disquete. Então, fazer cópia de disquete era uma coisa natural. Eu fui saber que isso era pirataria muitos anos depois. Muitos anos depois. Então, porque não se tinha acesso. O que era pirataria naquela época? Copiar um disquete, todo mundo fazia isso. E não era dito em lugar nenhum que não se podia fazer. Tanto que se vendia muitos disquetes virgens naquela época. Caixas e caixas. Por quê? Porque eu pegava um programa com um amigo, o amigo passava para outro amigo e assim ia, né? E isso, hoje em dia, fica difícil até tu dizer para as pessoas o que é pirataria. Porque em determinados momentos, como é que tu vai dizer que pirataria é fazer cópia? E antigamente se fazia cópia. Então tinha toda a questão de que não, a licença de um software era totalmente diferente de como ela é hoje. O processo de licenciamento tinha uma chave, aquela chave vinha impresso no disquete ou vinha no manual. Hoje em dia o Windows não tem nem manual, tem uma etiqueta De repente, se é notebook, vem uma etiqueta embaixo. Quando vem? Alguns notebooks não estão vindo nem mais com a etiqueta do Service Tag lá da Microsoft. Então ela está gravada no setup, na BIOS. Então fica difícil hoje em dia tu construir essa ideia de cópia à pirataria. E é uma questão cultural, né? É uma questão de entendimento de como a tecnologia funciona de fato. Então eu vejo que ao longo dos anos isso foi mudando o formato de como a tecnologia entra na casa das pessoas. E aí, quando tu vê aí que pessoas que nasceram pós ano 2010, elas vão ter esse acesso muito mais automático à tecnologia, vai ser uma profissão talvez aí dispensável a pessoa que é o técnico em informática. Se tu parar para pensar, tu que tá escutando agora e tu trabalha com tecnologia, dificilmente tu vai dizer pro teu filho, se tu tem filho, como formata um computador. Porque se a pessoa tem curiosidade, né, ela vai no painel de controle, ela vai entrar aqui, ela vai ler, vai dizer, ó, a restauração de fábrica do computador, ela vai fazer. Então tá muito intuitivo fazer esse processo de manutenção. É claro que não tô dizendo que vai extinguir totalmente a profissão do técnico informática, mas o que eu quero dizer é que com o passar dos anos, a tendência é que problemas básicos de informática serão resolvidos por pessoas que não são, digamos, não é que não sejam qualificadas, mas por pessoas quaisquer. Então qualquer pessoa vai ter acesso ao seu computador e vai poder fazer a manutenção, vai poder fazer a restauração, vai poder fazer a reinstalação do sistema por completo ou parcial, né, o processo de manutenção preventiva. É muito mais simples hoje fazer isso daí. Então acho que com o passar dos anos essa vai ser uma profissão que vai ser descontinuada até o ponto dela não existir. Talvez vai ser natural daqui a alguns anos as pessoas já saberem fazer manutenção no computador. Um exemplo disso aí é chuveiro. Vamos fazer uma analogia bem simples. Um chuveiro antigamente precisava de um eletricista especialista. Hoje em dia o chuveiro é tão simples de fazer a instalação que ele só tem dois jeitos de colocar, ou certo ou errado. Não tem outro jeito de colocar ele. Tu coloca ele ligado na tua corrente elétrica, né? Ligado ele na fonte de água, né? No cano, digamos assim, no duto de água, ligado na corrente elétrica, e ele está funcionando. Antigamente precisava de um especialista para saber quanto a voltagem, a amperagem, a resistência, a capacitância, a altura, enfim. Então foi se criando cada vez dispositivos mais simples, mais domésticos, ao ponto de qualquer um comprar um chuveiro, né, uma ducha, e ter ali um manual. Olha, para instalar você precisa ter um cano de água da sua instalação hidráulica, né, e um ponto de energia ali com um determinado padrão de fios. Só isso. Duas informações e teu chuveiro já está instalado. Então, é claro que talvez não seja a melhor analogia para colocar aqui, mas foi o que eu acabei lembrando. Vai ser natural, obviamente, né? E fazendo um contraponto aí com antigamente, tinha que se ler manuais, tinha que ter as peças à disposição. Como é que se fazia backup antigamente? Tinha que ter disquete, então tinha que comprar caixas e caixas de disquetes. Tinha outros equipamentos depois, né? O Zip Drive veio outros equipamentos para facilitar o processo aí de quem trabalha. Mas aí depois o que vingou por bastante tempo foi a mídia em CD, né? Tanto o CD como o DVD foi o que durou bastante tempo. Até a vinda de pendrive, até a vinda de HD externo, até a vinda de dispositivos na nuvem que façam backup. Mas imaginem, há uns 20 anos atrás o backup era disquete. Então tu ia fazer backup de um computador, tu ficava madrugadas e madrugadas copiando os dados em disquete, não tinha outra opção. E hoje em dia não, vou usar a analogia de uma criança ou um adolescente com uma conta no Dropbox, faz backup dos seus arquivos e depois vai lá e clica em restaurar o computador e deu, tá pronto, tá feito o processo. Então com isso, para o episódio não ficar muito extenso, né? Porque eu não sei qual vai ser aceitação do público, né? Com isso eu quero dizer que eu lembro da minha infância e de como começou a tecnologia para mim da seguinte maneira. Ela foi muito, digamos assim, na descoberta, digamos que foi muito na tentativa e erro. E eu vejo que hoje não é uma tentativa e erro, é muito mais assertivo pelo fato das tecnologias em si, elas terem melhorado, as tecnologias elas evoluíram e graças a Deus evoluíram, não que eu quisesse que continuasse como antigamente eram feitas, mas que esse é um processo natural das pessoas hoje, é já sair fazendo, mas ao contraponto de que as pessoas não param para ler, não param para ler como fazer, não param para ver como se faz. Elas querem simplesmente solucionar um problema e que, se possível, alguém solucione esse problema rapidamente para elas. E muitas vezes elas não veem que, ao solicitar para uma pessoa, ela está usando o tempo da outra pessoa. E isso tem que ser muito bem remunerado, digamos assim. Eu não vou entrar no mérito de remuneração de profissional não nesse episódio, porque o tema é só falar como a tecnologia chegou na minha vida e como eu usei aquilo ali para trabalhar. Mas lembro que os salários que eu obtive aí durante alguns anos nunca eram salários ideais. Eram salários que eram salários de comércio, muitas vezes, né? Até vir toda a regulamentação CLT, enfim. E também porque eu, na época que eu comecei, eu fui por aprender sozinho. Então até fiz cursos e tudo mais, mas eu fui muito de fazer as coisas por mim mesmo. Então eu vejo que a geração que vem depois do ano de 2010, ela vai ter essa, digamos assim, essa falta de iniciativa, digamos assim, pela questão justamente das facilidades, as ferramentas estão muito disponíveis e muitas vezes é questão de não conseguir focar o objetivo de aprender, é simplesmente querer resolver um problema, tá pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio, foi um episódio que foi experimental, foi mais para bater um papo com vocês, fica sempre aí os nossos contatos para o feedback, para vocês responderem aí o que acharam do episódio, coloquem aí seus argumentos aí, coloquem, ou até em e-mail, eu vou tentar providenciar um local para que vocês possam dialogar, né, que vocês possam colocar os comentários de vocês, mas fiquem aí bem à vontade, podem entrar em contato por e-mail, através do contato@projetoroute.com.br, ou até mesmo no nosso feed aí, vai ter localização dos comentários, tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio, que foi o episódio número 1 podcast do Projeto Root. Vejo vocês, então, no próximo episódio. Um abraço a todos e valeu!